5, 333, bom trabalho. Corrigo, voo no 924.090. Voo no 924, ciente, após o início da rolagem da TR da Trip, a linha mantém. Após a rolagem da TR da Trip, a linha mantém, voo no 924. Trip 5489, livre decolagem, pista no zero, vento no 70 graus, 05 nós. Autorizar o decolagem, 5429. Saída da Lida, direto Bridge, 1333. Ciente 360 da El Leda Bridge, 333. Senhores, pode coordenar com o centro para o 3566 após o Gemma para Aracaju? Está coordenado, 3566 após Gemma, voa direto a Aracaju. Após Gemma Aracaju, obrigado. Controle, o Mike Tango Juliette, cruzando o nível 160. Confere, aguarde transferência para o centro Recife, Mike Tango Juliette. Confirma a frequência, por gentileza? Aguarde transferência. Ok. Solicita um pequeno desvio à esquerda, para manter a proa. Vamos manter essa proa mesmo. Gente, prossegue com o desvio, chame agora centro Recife 288, alterna 3325, bom voo, Juliette. Obrigado, 288, 3325. Passou 362, embaixada travado, Mike Serra Golfo. Mike Serra Golfo, complete a aproximação final, Renato Pista 90, chame turno aí desse momento. Golfo, meia grata. Oi, Salvador, Mike Serra Golfo, passou 366 na prova do 372. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre, Mike Serra Golfo. Golfo. Trip 5489, decolado 21, no controle 1 no 935, bom voo. Salvador, é o Trip 5489. Trip 5489, contato radar na decolagem, suba mantendo o perfil da saída Goleval para o nível 200. Gente, subindo mantendo o perfil da Goleval para o nível 200. O 3566, chame agora centro Recife, 2545, alterna 2085, vovô. 2545, 2085, 3566, vó. 648, desça para o nível 050, confirmando, 648. Desce para o 050, 648. Trip 5489 irá cumprir a restrição na saída de nível inferior ou superior. Vamos passar uma centena, 15 milhas aqui. Certo. 0 grau 059. Zero decolagem no 0, voo no 924. Voo 648, desço para 3 mil pés, altímetro 90 no 1, livre da restrição de altitude em Itapu. Desce 3 mil livre da restrição, 648. E 5489, tem que curvar à esquerda para evitar formações. Quantos graus à esquerda, 5489? 20 graus, por 4 milhas, depois vamos virar para a direita para tomar a subida aqui. Certo, você curva à esquerda, desvio de formação. Informe retornando a saída. Informará. Ok, ciente, livre pouso, pista no zero, pista molhada, chuva leve a moderada, vento no 70 graus, 05 nós. Gente, a para cancelar e prosseguir para 17, mas o 17 também aqui já está fechando já o setor, vai prosseguir para pouso pelo 190. Ok, só para informação, a gente está operando instrumento também, ok? Gente, o profissional nas homologadas realizou o procedimento RNAV da 190. Voo no 924, decolado 224, controle 1 no 935, bom voo. 935, obrigado. 4, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto 090, torre 118, decimal 62, altímetro 901. Autoriza o gol no 648, voador, né? Não, negativo, mantenho o perfil, reduz a 1990 mais, o 648 número 2 na aproximação. Tá, reduz 1990, então, 648 para o DITAP. Série 2560, reduz para a velocidade de aproximação completa, sinal ILS X-ray pista 90, chame torre Salvador no 8 decimal 6, bom pulso. 118.6, confirme. Chame torre no 8 decimal 6, força aérea 2560, completo sinal ILS X-ray pista 190. 60. Salvador, boa tarde, gol 924, decolou na PUC na sua escuta. Gol 924, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para a liga 350, sai da PUC, transição Aracaju. PUC Aracaju, subida ao 350, gol 924. 60, full ILS, trem de pouso, baixar travado. Tente, força aérea 2560, continue. Alfa, campo. A mensagem saiu entrecortada, poderia confirmar? Afirmo, reporte quando o visual com a pista continue a aproximação aguardando a autorização de pouso, Força Aérea 2560. 60. Marcião, boa tarde, 3278. Boa tarde, vou no 394, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 394. Salvador, agora no 333, solicita após VEDA manter a proa 200 por aproximadamente 20 milhas. Após prossegue em bridge. O 333, vou na proa de leira, chame agora, Centro Recife 288 ou 3325 para autorização, vovô. 288, 3325, obrigado. Salve Salvador, meu cordial, Papa Romeu mais Serra Golfo, Lisão na Delta. Ufa, qual pátio? Pátio 3, não, não, pátio da Bata, o hangar da Bata. Do pátio 3 ou pro hangar da Bata? O hangar da Bata, desculpa. Gente, via Alfa chamando pra Juliette. Via Alfa chamando pra Juliette, mais Serra Golfo. C4, desce para 3 mil pés, altímetro 1-0 no 1, livre da restrição de altitude na posição ETAP. 3 mil pés, 1-11, livre da restrição ETAP, 3-1-5-4. Negativo ainda. Ok. Ok, tá visual da presente. Força aérea 2560, livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-5-9, pista molhada. Vente, livre pouso, força aérea 2560. Pegou visual com 300 pés. Ciente, 300 pés. Quatro, oito, completo final ILS, X-ray, pista 1-0, chame torre no 8, decimal 6, bom curso. Completo, chame torre, 183, obrigado. 118, Lima, Quebec, 2623. Passeira 2230, copia. Prossiga. Salvador, Vitória da Conquista, 260, decola no zero direita, Goleval, controle em 11935, transponda 5162. 260, autorizado, Vitória da Conquista, decola no zero com curva direita, Goleval. O controle é 11935, transponder 5162. 5162. Confirmando, 5162. Não ativo, chame para o estacionamento. Solo Salvador, Ocean Air 63, ano 5, informação Tango no 03. Solo Salvador, Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, ingressa Alfa, até a ponte espera da 10, quando lá, torre 118, esse nome é dúvida. Tá, Alfa, ponte espera, ok, sim. Força Aérea 3501, com PLP de 102, autonomia de 2 horas e 28, alterna Vitória, está pronto para o táxi. Qual alternativa? Vitória, 5401. Sim, 401 agora do táxi. Aguarda o táxi, quadro. Chinar 63 no 5, 4. Chame agora centro, Recife 2545, alterna 2025, por favor. 2545, confirma a secundária, senhor. Fora 2685. 13 no 5, autorizado Salvador Guarulhos, 360. Decolo no 0 direita da El Leda Bidev. Bidev intercepta pelo 50. Controle em 11935, transponder 5504. C4 vai tomar autoridade direto, Vitória da Conquista. 5, vanda direto para o Vitória da Conquista. 935 é o controle, 5504 transponder, Ocean Air 63 no 5. Ocean Air 63 no 5 da Euleda Bidev. E o transponder 5504. Da Euleda Bidev, 5504, Ocean Air 63 no 5, obrigado. Chama para o estacionamento. Obrigado. O TRIP 5401 observe o paranave da Força Aérea à sua direita, após o mesmo com autoridade do táxi, cliente Alfa, ponto espero no 0 torre, em 118, decimal 62, altimetro no 0 no 1. Vente, a tal observando a aeronave da, da Força Aérea, ponto passagem na mesma, autorizado o táxi já, Charlie, ponto pronto, torre 183, TRIP 5401. É 186, torre. 186. 5401. Aí dentro do céu apagou. 5-0. Visual gol no 648. Gol no 648, livre pouso, vista no 0, vento 120 graus, 05 nós, pista molhada. Sente, livre pouso, 648. Peraí, tiro. Roger. Cliente, Força Aérea 2560, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantém. Ok, gol no 648, salão 331219, já pista livre? Livre. Ok, boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, Mike Serra Golf na Quebec. Mike Serra Golf, livre cruzamento da Quebec. Atenção, back track, nova track para o andar da baixa. Okay, livre ingresso. Paulo, boa tarde. É Papa Romeu, Tango de Bravo? Tem tráfego? Papa Romeu, Tango de Bravo, senhora. Reporte fora do solo, gol no 394. exatamente esse mesmo? Clareza 5. Grata, boa tarde. Voo 648, Alfa Juliette 06, portão. Alfa Juliette 06, 648. Entrando parte de autoridade. Gente, eu posso entrar na autoridade. Eu não quero ver. Portão 3154. 3154, destino 2000 pés, ultimato 09, autorizado na ILS X-ray, forma estabilizada. Forma estabilizada no X-ray, 3154. 5401, ali mantém piso no zero. Ali mantém no zero, 5401. Fora do solo, o 394. Change gol no 394, decolada 35, controle 1-1-9-35, bom voo. 0935, obrigado, boa tarde. Gente, boa tarde, Max Sago. O 02560 livrou. Change com 02560, boa tarde. Boa tarde, obrigado. 0394. Após a falha de comunicações, após a posição da é autorizado prosseguir subida até o 360. Cortejo. Após Dael, confirme? Confirmo, após Dael. Se houver falha de comunicações, após Dael, prossegue subida até o nível 360. Ok, sim. Controle de Salvador, o trip 5489. Pode chegar? Poderia coordenar, por gentileza, com o Recife aí, o nível final 180, por gentileza? Fechando mesmo agora, 288, alternando 3325 para solicitação. Bom voo, trip 5489. Atenção, por gentileza, as frequências? 128, decimal 8, alternando 33, decimal 25. 1288, 3325. Obrigado aí, bom trabalho. Controle o Lima Bravo, solicita abandonar 1500 para 500 na prova parou. Cheguei no 500 pés, autorizar Lima Bravo, altímetro 1-0 no Rolando. Bravo. Na escuta. Prossiga. Ok. Decolado aos 38, controle 1-1-9-35, informo que está restrito nível 180 até 20 milhas de Salvador. Ok. 1935 vai chamar. Ciente restrito 180. Até quantas milhas? 20 milhas. 20 milhas, ciente. 401. Salvador, boa tarde, trip 5401, decolou o perfil da El Leda, passa 2800. Boa tarde, trip 5401, contato radar na decolagem, suba restrito nível 180, mantendo o perfil da saída da El Leda, 5401. Restrito 180, perfil da El Leda, 5401. Chegou a falha de comunicações, após 20 milhas afastado já em Salvador, prossegue subida até o nível 300, trip 5401. Caso de falha, 20 milhas, nível 300, 540. Vento 100 graus, 07 nós, São 3154. Obrigado. pode confirmar as condições do aeródromo do Bravo Alfa? Bravo. Coro 394, autorizado, subida para o nível 360. Ok, solicita voar na Pro 80 para livrar a formação por 30 milhas. Autorizado. Tem o Bravo Alfa, as condições permanecem. Teto estimado 300 pés, 2 mil de visibilidade, chuva moderada. Ok, a possibilidade então do ILS X-Ray para 1-0 para o Lima Bravo Alfa? Ok. Está em condições visuais no momento, para subir até 2 mil pés com Pro 270? Positivo, com Pro 270 afirmativo. Gente, prossiga em condições visuais no litoral sul, subindo até 2 mil pés para que possamos iniciar a operação. Lima Bravo Alfa. Pro 270, ascensão para 2 mil pés em condições visuais, Lima Bravo Alfa. Salvador, Golf 5, descoberto. Quer chamar para o controle, Salvador? Gordo 65, request. 05, nós. 3954. Spy ride to avoid bad weather for 25 miles. Clear deviation. Gordo 65. Thank you. Tripe 5401, autorizado para seguir subida para o nível 300. Sobe para o 300, 5401. Bola 394, chame agora Centro Recife, em 128-8, alterna 3325 comum. 288-3325, sente. Alfa Juliette para 07, 3154. Lima Bravo Alfa, segue agora suas alterações na ILS X-Ray, curva direita para o 090. Direita 090, Lima Bravo Alfa. 090, forma para o 090. 010, direita, Lima Bravo Alfa. Ok, só para confirmar, 6395 está autorizado para o XB. Esquerda 180, está formatante. Autorizado, desvio 5401. 401. Lima Lima Bravo, Alfa, complete curva direita para interceptar o curso localizador para o 080, informa estabilizado. Curva direita 080, informando a estabilizar no lock o Bravo. Ficou 401, no chão agora centro Recife, em 122, décima 8, alterna 3325, vovô. 288, confirme a secundária? 3325. 3325, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu passaria de 2223. Passaria 2223, informação do curso uniforme, copia? Copio. Passaria 2223, autorizado Salvador Vitória da Conquista, 260 nível. Decola 1-0, direita, gole e val a saída. Controle em 1-1-9, decimal 35, transponder 5-1-4-2. Lima Bravo. Amelio para o marcador externo, complete na ILS X-Ration, turno 8, decimal meio, bom pouso, Lima Bravo. 118-6, Bravo, graças. Transponder. 5-1-4-5, ok. Passaria 2-2-2-3, chanfre, puxa o acionamento. Chamará para o posicionamento 2223. Salvador, 6315, Oceaneiro acionado, táxi 96 com... 96 3:55, alterna Galeão. Oceaneiro 315, táxi autorizado à direita, via Índia Alfa. No ponto de espera da 1-0, chama a torre. 1-1-8, decimal meia dúzia, altímetro 1-0 no 1. Ok, 1011, Índia Alfa, ponto de espera 18-6, obrigado, altímetro 0-5.